e o céu da LBV, Centro Espiritual Universalista, apresenta lições bíblicas. Biblicamente falando, que vem a ser ídolo? Imagem representativa de entidades espirituais e de falsas divindades. Tudo isso é proibido no Decálogo, nos 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. A idolatria sempre foi combatida pelos profetas no Velho Testamento. E Jesus ratificou essa condenação, como se vê no diálogo com a samaritana. Evangelho segundo São João, capítulo 4, Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Icônio, I-C-O, acento circunflexo, N-I-O, Icônio. Quem foi esse cidadão? E onde aparece no Velho Testamento da Bíblia Sagrada? Perfeitamente, não foi nenhum homem, nem aparece no Velho Testamento. É uma cidade que aparece no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos. Icônio ficou famosa porque cidade da Ásia Menor foi visitada pelo apóstolo São Paulo na sua primeira viagem missionária de pregação do Evangelho de Jesus. Idolatria. Alguém está perguntando aqui, mas afinal, idolatria, biblicamente falando, o que é? Vamos explicar. Adoração das imagens dos ídolos, isto é, imagens de entidades espirituais, falsos deuses, falsas divindades. Ora, o povo de Israel, apesar do pulso de ferro de Moisés, foi muitas vezes tentado enveredar pelo caminho da idolatria. E aqui para nós, com a conivência dos seus reis, como no caso do bezerro de ouro no deserto, no reinado de Jeroboão, primeiro rei de Israel, e este, para desviar o povo de Jerusalém, onde estava o templo, temendo que assim continuaria sob a influência política do rei de Judá, seu antagonista, que fez ele. Mandou colocar 2 bezerros de ouro, um em Betel, outro em Dan, proclamando que eram aqueles os deuses que haviam livrado o povo da escravidão no Egito. Houve exemplos notáveis de oposição à idolatria, como aquele que aconteceu em Babilônia com Daniel e os jovens hebreus, os quais guardaram absoluta fidelidade ao Deus único e verdadeiro, recusando-se a adorar a estátua de Nabucodonosor. Basta ver o livro de Daniel, o Velho Testamento da Bíblia Sagrada. No tempo de São Paulo, esse grande apóstolo, sofreu as maiores perseguições e violências, porque combatia a idolatria, o culto das imagens, como aconteceu com a Diana dos Efésios. Basta ver Atos dos Apóstolos de Lucas, capítulo 19. A LBV não combate as imagens. Considera que são obras de arte que se guardam para enfeitar a sala, porque não tem nenhum mal. O mal é que alguém se ajoelhe diante de um boneco fabricado para ganhar dinheiro. E nunca é igual a outro boneco representando a mesma entidade. Eu, particularmente, ganhei um Jesus. Uma imagenzinha até bem razoável. Está comigo. Ganhei um Francisco de Assis também, aceitável. Só que Jesus nunca é igual nas outras imagens. E Francisco de Assis muda de cara com a frequência esquisita. O que prova que o negócio é adorar espiritualmente, partindo de Deus, conforme disse Jesus. Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e verdade. Porque nós fomos feitos à imagem de Deus, imagem e semelhança, mas não pelo corpo físico, e sim pelo Espírito, porque só este é imortal.